Nossa história tá sendo escrita numa revista. A gente não tá respeitando nossa história. Tá falso. A gente precisa conseguir sair do ciclo. Desde as pirâmides do Egito. No mesmo ciclo. Como é que se quebra? Tem que jogar, né? Com força. Então joga. Joga pro sol. Joga pro sol. Admita, teu pai é racista. Admita o que te habita. Admita, não deixe de vista. Admita e revisita. Teu passado é uma revista. Leia hoje ou caia na pista. Seja artista ou só parasita. Se livre da raiva súbita, súdita, suja e confusa. Não confunda jamais sua luta pela labuta de quem perpetua esse lixo que só nos afunda. Não se iluda ou se confunda. Tempo de se aprofundar. Conhecimento é mais do que cura. É caro, mas vale a pena. Depende sua revista. E caro da mentira. A pena do escriba dá ideias corrompidas. Siga as ou as persiga. São elas que iluminam as saídas dos esquema. Põe um fim nesse sistema que oprime nossas vidas e lucra com as lágrimas de misérias revendidas para poucos capitalistas. Venda hoje tuas marmitas. Perca tudo nas tuas contas desse jogo de faz de conta. De boletos e borboletas ao pó faça as perguntas. São internas as respostas. Desenterre as mais honestas. Jogue ao sol suas andanças. Nunca perca as esperanças dessa terra, dessa dança. Dessa terra, dessa dança. Dessa terra, dessa dança.